Terminou assim do nada, por um motivo bobo, sem explicação. A sua escolha foi errada, você não quis ouvir seu próprio coração. Trocou o certo pelo duvidoso, se arriscando assim. É fácil se machucar, você sabia que era perigoso. Eu te avisei, não adianta mais me procurar. 10 vezes de namoro pra você não valeu. E assim como eu viro o jogo, tenta ser feliz, esquece que a gente viveu. 10 vezes de namoro e assim como eu viro o jogo, tenta ser feliz, esquece que a gente viveu. Terminou assim do nada, por um motivo bobo, sem explicação. A sua escolha foi errada, você não quis ouvir seu próprio coração. Trocou o certo pelo duvidoso, se arriscando assim. É fácil se machucar, você sabia que era perigoso. Eu te avisei, não adianta mais me procurar. 10 vezes de namoro pra você não valeu. E assim como eu viro o jogo, ser feliz, esqueça que a gente viveu. 10 vezes de namoro pra você não valeu. E assim como eu viro o jogo, tenta ser feliz, esqueça que a gente viveu. Eu viro o jogo, tenta ser feliz, esquece que a gente viveu.